Cara, eu não vou conseguir. Não, vai de novo, tem que falar mais lento, igual o Luke falou. Vai, Marise. Bate nessa safada, cachorro. Muda de posição, vai assim. É isso aí, cara. Me faz não puder nada disso, não. Tipo assim, vai, Moise, vai. Vai, cachorra, vai. Me mostra o seu talento, vai, vai, vai. Fala que você sabe lutar, vai. Fala que você sabe lutar. É, eu tenho que falar disso aí, velho. Pra vai ser. Cara, vocês podiam falar que eu tava falando isso.